Saiu de casa sem documento, não pega nada. Carrego nas mãos a minha espada. Pro fim de semana, sexo, drogas e cerveja. Dá licença aqui, mas eu vou pra igreja. Igreja.